O que ama correção, saboreia o conhecimento, na senda da justiça, encontramos o teu alento. O homem de bem é amado, teu favor, Senhor, é certo, mas o ímpio em seu engano cai no abismo do deserto. Canta, ó alma minha, na luz da verdade, na raiz que permanece, encontro a liberdade. As palavras do justo são vida e são paz. Em ti, Senhor, confio, teu amor nunca faz. A mulher virtuosa é coroa do esposo, a sua graça. Mas a que traz vergonha é dor que nunca passa. Os pensamentos do justo são retos, são luz. E na boca do ímpio a traição nos seduz. Canta, ó alma minha, na luz da verdade, na raiz que permanece, encontro a liberdade. As palavras do justo são vida e são paz. Em ti, Senhor, confio, teu amor nunca faz. Na escuridão, luz, e a mão do diligente, o Senhor conduz. Na vereda da vida não há morte, só paz. Teu amor é meu abrigo, em ti sempre estará. Canta, alma minha, na luz da verdade, na raiz que permanece, encontro a liberdade. As palavras do justo são vida e são paz. Em ti, Senhor, confio, teu amor nunca faz. Vou prosperar.